agora alguma autoridade ligou aqui pra falar. Alguma autoridade ligou aqui pra falar. Isso é uma covardia desgraçada. E se continuar desse jeito, eu não defendo mais porcaria de ninguém. Nós estamos ao vivo nesse momento. Tá confirmado o nosso acordo. A nossa voz soa e ecoa pelos morros. A Taticai de guerrilha, meus manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. Narramos essa história, nossa parte no bando. Se cai um dos nossos, também vai cair dos seus manos. Seu general já banalizou a vida daqui. Trouxeram armas e drogas pra auto no destruir. Mas estamos juntos e unidos, zelando a nossa terra, dando continuação na cultura que existe nela. Seu modo de viver, tudo que existe lá, eles não querem ver, tão querendo. Querendo eliminar, mas o povo é forte contra essa violência. É com sabedoria que se mostra a resistência. 56 favelas de São Paulo incendiada. E a Copa do Mundo chegando, ninguém vê nada. É Copa do Mundo pra quem? Pra mim não é. E nem pras crianças, os mil gols do Pelé. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. Desacreditou então, monstro surgiu, não só em SP, mas em todo o Brasil. Opressão, desigualdade, luta, paz e justiça. Vida bela, bela vida, vida louca nas pistas. Não foi da noite pro dia, nem do dia pra noite. Empenho, reuniões, sempre tiveram de monte. Resgate com êxito, estilo a Capone. Um, dois, três, nem me viu, moio, James Bond. E se for pra trocar de igual, aqui estou. Simples e sereno pra confundir a dor. Relatando quase sempre, tudo ao redor. Essa altura já sem tempo pra poder sentir dó. Dos pontos que deu nó, na maior vou articulando. Sem essa de querer interferir nos planos. Porra mano, quantos que tentaram e desistiram. Já viram que o fato é pessoal, intransferível. Estado pede arrego, sistema em colapso. Louco pra fritar, quem não fez nada de errado. Armado em meio ao caos, caminhando na missão. Disposição, tem que ter pra ser da contenção. Enquanto isso na trincheira, tudo fortemente registrando os bota preta. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. A função prossegue na picadilha, da torre observando o movimento dessa ilha. Governo presente, bota de aço, fardado maquinado tipo pedra no sapato. Cada ação exige uma reação, sistema de repressão, onde o clima fica de tensão. Queima pneu na revolta, queima busão, mataram o inocente que nem tava na situação. Na contenção só monstrão, linha de frente, a chapa fica quente se querer tentar bater de frente. Sistema planta revolta, o que vai colher? Moleque tá largado, o que será que ele vai ser? Necessidade, frustração, micharia vira fábrica de monstros ou na sul, periferia. Bagulho fica sinistro, uma adrenalina. E os mano tão na pilha, pondo fogo na pista. Mente blindada, carregada, acionada. Tática, campo de guerra, São Paulo de madrugada. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito. A tática é de guerrilha, e os manos estão na pilha, pondo fogo na pista. São jovens conscientes, não estão falando grego. Polícia entra e mata e eles agem do seu jeito.